Another Friday evening. Staying in tonight. I said I want to see you. Can't believe you've heard me right. It's not there's another. It's not that I don't care. It's just I've had enough of the same old places, yeah. Another Friday evening. Mother says you're out tonight. Gone with somebody else. Well, I say that's all right. No, you never loved me. Why did you say you cared? You said I broke your heart. But I told the truth. So I win, yeah. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Hoje temos muita coisa para fazer e para ouvir. Começamos com as Marine Girls, disco de 1981, tem o nome de Beach Party, e a primeira canção que ouvimos foi Fridays. Este é um grupo que está perfeitamente inserido, está perfeitamente inserido, dizia eu, no espírito e na estética do post-punk. Não é algo que onde ficamos muito tempo durante a noite de hoje. Aconteceu esta semana a notícia e o falecimento de Mark Hollis, do Stalk Talk. E vamos de chegar aí, até lá vamos ainda ouvir mais um pouco destas Marine Girls. Este disco de 81 tem várias faixas, acho que são 16, e apenas meia hora, são todas muito curtas. E ficamos agora com mais uma. E depois mais umas coisas, até chegarmos finalmente à merecida carreira de Mark Hollis. Agora seguimos com He Got the Girl. Sejam mais uma vez bem-vindos. Até já. Best friend is so happy. Sits in each night with the TV. Turns the music down. No longer hangs around town. Cause he got the girl, he got the. He got the girl, he got the. São faixas curtíssimas, esta de apenas 1 minuto e 20, Marine Girls, lideradas por Tracy Thorn, que mais tarde integraria os Everything But The Girl. E, bom, agora passamos à música deste ano. Desculpem a pressa, mas hoje há mesmo muita coisa para ouvir. E já devia ter acontecido noutras emissões, acontece hoje porque se enquadra perfeitamente. Vamos ouvir a nova música de Cass McCombs. E o disco tem o nome de Tip of the Sphere, nesta canção em particular, Prayer for Another Day. Tenho ideia que será um músico que já devíamos andar a seguir há mais algum tempo, mas enfim, só aconteceu agora. Se gostarem desta, acho que à partida poderão ouvir o seu disco Mangy Love, julgo que é assim que se chama, que me parece ser a referência da sua carreira, pelo menos até agora. Este é um disco muito bonito e ficamos então com esta canção, Prayer for Another Day. Até já. Thank you. foi a música de Cass McCombs, Prayer for Another Day, que involuntariamente nos deixa já preparados para o que ouviremos a seguir. Está na altura de, enfim, saltando algumas propostas que ainda tínhamos, nomeadamente a nova canção de Carly Rae Jepsen, que lançou duas esta semana. Vamos passar esta parte talvez no final. Mas voltando então aos Talk Talk, são um grupo que creio fará parte do percurso de qualquer melómano pela sua, enfim, pela maneira muito particular como construíram a sua carreira. Eles começaram muito ligados ao synth pop, que era o que se fazia na altura, em 1984, julgo eu, na altura em que lançam o disco It's My Life, que tem um single que todos conhecerão, vou ver se consigo apanhar o refrão, que não é bem aqui. Desculpem. Aqui sim. Bom, estes são os Talk Talk. Acontece que passado alguns anos foram mudando drasticamente o seu estilo e eventualmente chegam a um ponto onde começam a desbravar caminho no que poderá dizer-se foi a primeira corrente do pós-rock, que ainda está numa fase muito embrionária e bastante diferente do que mais tarde se associará a nomes como os Mono, os Godspeed e o Black Emperor, e a uma outra corrente menos expansiva, talvez com os Mogwai, e que de certa forma pejorativa se denomina o crescendo core, tem a ver com aquela mania de deixar que as canções cresçam muito em... Enfim, os Talk Talk não enverdaram por aí e foram para outro sítio. No entanto, vamos ficar com uma canção deste It's My Life, para degustarmos um pouco do que foi este seu lado, mais ligado à música pop, e depois seguimos com outras facetas dos Talk Talk posteriores, em discos que são hoje autênticos clássicos. Enfim, a postura de Mark Hollis ao longo da sua carreira poderá ter muito a ver com isso também, mas já vamos falar sobre isso. Primeiro ficamos com Does Caroline Know?, que me parece, de certa forma, também ser uma referência à música dos Beach Boys. Mas com ele ficamos. Disco de, salvo erro, 1984. Mas eu já confirmo. Até já. Thank you. Curiosamente, este é o lado B do single do It's My Life, mas ainda assim é uma faixa que integra o disco homónimo It's My Life 1984. Bom, a partir daqui eles partem como banda para outras paragens, cujo o próprio processo composicional é também inteiramente diferente. Em entrevistas que têm surgido agora nesta altura, que já tinham sido obviamente publicadas, mas que se recuperam sempre quando da morte de alguém, Mark Hollis falava do processo de composição e que seria sempre algo de redução em vez de ampliação, ou seja, várias horas a tocar, várias horas a tentar construir e depois disso tentar reduzir ao máximo esses elementos. E há uma frase muito curiosa de Mark Hollis, que é algo do género: antes de aprenderes a tocar duas notas, toca uma e bem, e toca apenas quando tiveres motivo para isso. É algo deste género. E, enfim, isso dá-nos uma pista para o que esperar de trabalhos subsequentes do Stalk Talk e também de Mark Hollis a solo, que também teve um disco em 1998. Passaremos por lá ainda. Mas por enquanto ficamos com o primeiro de três que eles editam. Tem o nome de The Color of Spring, seguiu-se-lhe Spirit of Eden, e mais tarde o último, que creio já ser de 1990, tem o nome de Laughingstock. E vamos segui-los todos, vamos percorrê-los todos, e primeiro ficamos com Chameleon Day do The Color of Spring, que é uma primeira incursão na parte mais experimental da carreira do Stalk Talk. Espero que gostem e até já. Am I calling? Holy of the night, my relief when it's falling. Some kind of disarray. Killing time, a cradle fire. Ouvimos Chameleon Day dos Talk Talk, que estamos já no seu disco The Color of Spring, e obviamente um registro muito diferente do que se ouvia no início da sua carreira. Esta mudança, enfim, terá vários motivos, parte desses motivos de versão a Mark Hollis, e enfim, vamos continuar neste disco, vamos continuar nesta jornada pelos novos Talk Talk. Aqui já se entrevê o que há pouco eu me referi como o tal pós-rock, ou seja, tentar imaginar alguma coisa além da instrumentação habitual do rock, e enfim, onde os silêncios têm uma importância muito maior do que têm na música pop tradicional, e outras coisas. Bom, ficamos com uma outra faixa deste primeiro registro de uma fase posterior dos Talk Talk, e vamos ouvir Life's What You Make It. Também não me queria alongar muito em faixas muito compridas, pelo menos nesta fase, porque há outras que eu conheço melhor e preferia passar por aí depois. Bom, ficamos com Life's What You Make It, ainda The Color of Spring, ainda os Talk Talk. Ainda há neste The Color of Spring vestígios do registro anterior dos Talk Talk. Enfim, este não é um disco do qual seja particularmente conhecedor. Mas passamos agora para o disco seguinte, que marca o ano de 88. Chama-se Spirit of Eden. E neste aqui salvo erro também. Acho que as coisas já estão bem mais pausadas, já não há este tipo de registro. O que não é mau. Simplesmente são registros diferentes. E enfim, a minha relação com o Talk Talk não é de muita proximidade. São, como disse, um passo, acho eu, quase obrigatório, pelo menos sempre muito presente no percurso de qualquer melómano, quando começa a descobrir mais coisas, e sobretudo se começa a interceptar a família do pós-rock. Mas sempre estive em contacto com gente que tinha ligações muito especial à música dos Talk Talk, e não é algo com o qual eu me identifique assim tanto, embora na teoria tivesse tudo para que eu pudesse gostar e apreciar ainda mais. O meu conhecimento prende-se mais com o terceiro disco desta última fase deles, o Laughing Stock, mas não será por isso que não vamos explorar os outros. E eventualmente pode ser que me aconteça aqui alguma coisa. De resto, enfim, vamos ficar agora com I Believe in You. Curiosamente, este The Color of Spring tem uma faixa cujo título é I Don't Believe in You, que é esta que ouvimos agora em fundo. Poderíamos ouvir as duas, mas não vai haver tempo para passarmos por tudo o que queríamos. Mas esta, portanto, é a faixa I Don't Believe in You, e ficamos com a I Believe in You. Estamos ainda com os Talk Talk. Embora, neste caso, já não diz que Spirit of Eden. E assim continuamos. Estão a ouvir a Mosca, o meu nome é Alexandre Pinto. Em direto para a Rádio Lisboa, ou em podcast mais tarde. Seja como for, obrigado pela companhia. Até já. Thank you. Nesta fase da carreira do Stock Talk, já outro tipo de instrumentação, já recurso a, enfim, instrumentos que estariam mais associados ao trabalho de orquestra. E começa a haver então uma maior predileção pelo silêncio e por uma certa, não quero dizer espiritualidade, porque neste âmbito não é uma palavra que faça muito sentido, mas há um sinónimo aqui a algures que me escapa e que poderá descrever melhor esta fase da música do Stock Talk. Bom, com isto passamos para a fase final. Embora as primeiras três faixas deste disco, Spirit of Eden, The Rainbow, Eden e Desire, sejam normalmente consumidas as três juntas, um trabalho maior de 20 e tal minutos, que poderá refletir melhor enfim, a nova postura dos Stock Talk, mas enfim, hoje já não teremos tempo para isso. No entanto, seguimos agora para Laughing Stock, e este é o tal disco com o qual eu tenho uma maior familiaridade. E talvez ficamos com a segunda faixa, ou com a quarta, Ascension Day ou Taphead. Mas ficamos talvez com Ascension Day, que é um pouco mais curto, e depois ainda seguimos para os trabalhos a solo de Mark Hollis, até porque ainda há algumas coisas que gostava de ouvir ainda hoje. E assim vamos para Laughing Stock, 1990 ou 91, e ficamos com Ascension Day. Thank you. Este é o final abrupto de Ascension Day e seguimos já de seguida para After the Flood. Não estava previsto, mas se calhar vamos chegar por aqui. Estamos ainda com o Stock Talk em Laughing Stock. Espero que estejam a gostar. É música um pouco mais composta nesta altura. Até já. Thank you. com isto, estamos a chegar ao fim da nossa da emissão de hoje. Vamos ficar com uma última canção e esta é já do disco a solo de Mark Hollis. Tem o mesmo nome e é de 1998 e a partir daqui nunca mais soube nada dele. Retirou-se de uma forma bastante drástica da vida pública e acabou a sua carreira musical, tirando uma breve exceção, acho que ele chegou a fazer a banda sonora de um filme, de um programa de televisão. E mesmo agora as notícias da sua morte foram, enfim, foram divulgadas através do disco disso, de amigos, embora se tenha já obviamente a confirmação. Portanto, ficamos com The Gift. Eu acho que ainda volto antes do final da emissão, mas será mesmo para as despedidas. Até já. Oh. com isto chegamos ao final desta pequena jornada pela música do Stalk Talk e de Mark Hollis em particular. Esta última foi The Gift, do seu disco com o mesmo nome do seu autor, que remonta a 1998. Ora, tínhamos muita coisa para ouvir hoje, transitará para a próxima emissão, mas, enfim, para quem ouve em podcast e para quem nos ouvirá daqui a uns meses, esta faixa vai completa e depois retomamos o trabalho na próxima emissão. O meu nome é Alexandre Pinto, ouviram a Mosca, muito, muito obrigado pela vossa companhia. Temos o Facebook, em facebook.com/amoscadarum. Para a próxima semana iniciar-se-á um novo ciclo de cinema organizado por nós na Universidade do Minho. É um ciclo que remete à memória e vamos ver muitas coisas interessantes, portanto, sintam-se convidados. Há também o blog em ecoprófago.wordpress.com. E ainda o Patreon em patreon.com/amosca. Um enorme obrigado a todos, um obrigado muito especial aos patronos deste projeto. E seguimos agora para terminar com Graham Lampkin, em colaboração com Michael Pizarro, 2015, o disco chama-se Schwarz Riesenfalter, e ficamos com uma curta canção, Unconic. Foi esta emissão da Mosca, muito, muito obrigado, uma vez mais, e até à próxima. Até já. Um enorme abraço.